constrangidas.

Obrigada. Thank you. Ele está na mesa. Eu estou com ele na mesa. Eu estou com ele na mesa. Thank you.